chegou. Príncipe Negro Retrô, em formato original. Ele merece o maior troféu, de mentira bem mais calculada. Nem vem que eu também me enganei, nessa história não tem a errada. Aqui ele me amava, aí também te amava, e você vem dizer que eu sou a culpada. Há três coisinhas que eu preciso te dizer, depois disso você pensa o que quiser. Você pensa o que quiser. Primeiro, ele tava sem aliança no dedo. Segundo, falou que não tava mais com você. E só pra me entender, três, eu fui amante sem saber. Primeiro, ele tava sem aliança no dedo. Segundo, falou que não tava mais com você. E só pra me entender, três, eu fui amante sem saber. Manda 007. Preciso.